Espaço Saúde, com Dimara Oliveira. Coluna Espaço Saúde na Band News FM. Hoje o nosso médico convidado mais uma vez é o Dr. Hamilton Junqueira, metabologista, endocrinologista e professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED. Obrigada, doutor. Obrigado a você, Edmar. Doutor, o nosso assunto hoje são os erros aí na hora de tomar antibióticos. Por que que se prescreve um antibiótico? Antibiótico é uma substância que ela vai combater as bactérias. São germes que vão infectar o nosso organismo, mas nem todas as infecções, né, as doenças que vão acometer o nosso organismo são causadas por bactérias, podem ter doenças causadas por vírus. Então, os vírus não são combatidos pelos antibióticos. Isso é um problema, é um pouco até mais sério, porque muitas pessoas começam a ter algum sintoma clínico de uma gripe, de um resfriado, e já entram no antibiótico de cara, né? Antes se vendia o antibiótico na farmácia sem necessidade de uma receita médica. De uns anos para cá, há necessidade que o médico prescreva. Então, isso coibiu um pouquinho o uso indiscriminado. Mas, mesmo assim, a gente usa antibiótico com muito mais frequência, muito mais vezes do que realmente é necessário. O que se diz assim, o antibiótico não está fazendo mais efeito, ele tomou muito e agora ele já não provoca nada, não recupera, por quê? Normalmente uma pessoa que toma antibiótico por conta própria, isso está errado. Se você não trata com o tempo adequado, você mata primeiro só as bactérias mais fracas. E para o tratamento, para de tomar o antibiótico, e as bactérias que sobraram, que são mais fortes, elas vão se reproduzindo, reproduzindo e criando uma linhagem de bactérias mais resistentes. E, além de tudo, combate mesmo bactérias que são boas para o nosso organismo, principalmente da nossa flora intestinal, da nossa microbiota endógena. Então, a gente recomenda que o uso do antibiótico seja só com orientação médica, né? Obrigada, doutor. Obrigado você, Edmar.